19-35, gol 903, bom dia. Para o táxi, o TAM 3890 tem 20 a bordo, 2-0, com 4 itens de autonomia até na Natal. Autorizado o táxi, parte 1, vai seguir companhia que está no Travessa 04, Indy Alpha, ponte para a torre, 18, ponte para a porta pronta, que nem caminhões, é 3890. A gente vai prosseguir, pátio Índia Alfa, botará para a ponte espera, tá, 3890. Pronto para o táxi, tá, 3601, com POB 61, 4 horas e 5, alterna Galeão. Autorizado, táxi, Índia e Alfa, reporta ponte espera pronto, que negar 11, tá, 3601. Táxi Índia Alfa, reportará ponte espera pronto, tá, 3601. Contato radar, ginásio. Saída da EL, 5380. Gente, a saída da EL, 380, gol 9083. 3171, chame Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 13325, confirma a primária, por gentileza. 1251. 251-3325, bom dia. Bom dia. Ponte Feira, cabeceira no zero, pronto, tá? 3601. 3601, na linha decola, pistão no zero, vento 030 graus, 03 nós. A linha decola, cabeceira no zero, tá? 3601. Para táxi, gol no 271, tá com 73 a bordo, 348, alterna São Luís. Dado táxi, Indial, a porta onde espera pronto, que negar 1011, gol no 271. Eu táxi de Alfa, a parte da ponte espera pronto, e olha, no 1271. O WebJet Flex Canos autorizado, tá ponto 612. Afirmativo, obrigado. 9083, chame Recife, 125, décima 1, ao PR 13325. 251-3325, gol 9083, bom dia. 890 ali mantém, cabeceira 10. Ali mantém 10. É 3601, decolou os 45, controle 119, só 35. 935, tá? 3601. Olá, muito bom dia, tá? 3601. Tá 3890, autorizado a decolar, pistão 020, 040, 039. Tirando a decolagem, o TAM 3890. Foram 271 após o airbus iniciar, autorizado a linha MAT. Estimado 3 minutos de decolagem. A aeronave decolando, mesmo destino, rota, nível inferior. Thank you, call. Aliás, Mateu. Salvador, Webjet, Leia de Tango, finalizando o reporte, obrigado, um bom dia. Sim. 3890, decolou as 46, controle 119, decimal 35. 0935, 3890. Controle Salvador, TAM 3890, saída PUCA, passando 2500. Peguei 90, bom dia, vigilância, subo para nível de voo, peguei 0, direto PUCA. Nível 330, direto PUCA, TAM 3890. Plano 271 autorizado a decolar, pista no 0, vento 050, grau 039. Autorizado a decolar, dano 0, cono 271. Obrigado, bom dia, até 3601. T71 decolou 50, controle 119, decimal 35. 1935, obrigado. Controle Gol 1271, passando 1500 metros. 271, bom dia, vigilância, direto Puca, sob do mantenimento 390. Direto Puca, 390, Gol 1271. Comandão, muito bom dia. Whiskey, uniforme, sempre na Delta. Bom dia, Papatango, Whiskey, Yankee, uniforme. Acione identificação, 12.001.01. 2.001.01, ajuste, Whiskey, Yankee, uniforme. Uniforme, atenção, a partir do 00, pista 1022 está impraticável, conforme notamos. São dois adutores de Luna, devendo ajustar-se para, devendo ajustar após Luna para completar a proteção visual e pouso na 17. Ciente, Luiz, tem o telefone. Afirmativa, a nossa solicitação seria exatamente essa, senhor. Após Luna, com a esquerda, vai ser o seu trabalho, será a gente dar uma chance. Pouso de uma reporte em Luna, Luiz, que é em que uniforme. Pode a voador na partida presente, ó. Sim, Motalip. Vamos, Salvador Luiz e Juliette Luiz. E a 85. Recife 12685, bom dia. Pelo 271. Luiz Kenk uniforme, reporte Duna. Pode Duna, Luiz Kenk uniforme. Salve, Salvador, Whiskey, Juliette, Whiskey. Prossiga. Whiskey, Juliette, Whiskey solicita autorização de rebote, pátio 3 para o gate e 5 do pátio 1. Autorizado. Obrigado. por isso que o Juliette veio estacionado de 85. Obrigado, bom dia. Salvador, Webjet, Juliette, November. Estão me chamando para o centro de treinamento do trabalho de telefone. Ok, Whiskey, Califórnia. Confere passando Duna. Chame agora a torre 118, decimal 6 dúzia. Bom dia. 118, 6 dúzia. Bom dia, boa noite. Bom dia, Whisky Yankee Uniforme. Whisky Yankee Uniforme, reporte final no 7, ajuste 1011, o vento norte com 2 nós. Estamos na final no 7, Whisky Yankee Uniforme.